Era isso que vocês queriam, é? É claro que é sim. Produção e mixagem. DJ Fabiano. Tá jovem, novinha, eu tô também. Quando tiver idosa, eu seguro seu matão, bem me liberam, nega, alope, curtir, amar, me liberam, nega, novinha, vou te sentir, me liberam, nega, bem nega pro lutum. Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um, mais um, mais um. Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um, novinha, mais um, mais um. Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um, novinha, mais um. jovem novinha, eu tô tão bem. Quando tiver idosa, eu te juro que amar tão bem. Me libera, nega, ela vê que eu te amar. Me libera, nega, novinha, vou te sentir. Me libera, nega, vem nega pro Olodum. Eu vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um. Mais um, mais um. Eu vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um, novinha. Mais um, mais um. Eu vou te dar um beijo e depois vou te dar mais um. Mais um, mais um. DJ Fabiano, sua festa em áudio. E produção profissional. Cadê você que ninguém viu? Desapareceu, do nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer o cara safado que te fez sofrer. Cadê você? Onde se escondeu? Porque sofre se ele não te mereceu. Insiste em ficar em cima desse muro. Deixa esse cara de lado. Você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. Do que adianta chorar pelo leite derramado? Põe aquela roupa e o batom. Entra no carro, amiga, aumenta o som. E bota música boa. Vamos curtir a noite de patroa. Azarão vai beijar na boca. Aproveitar a noite e fica louca. E bota música boa. Fabiano, é pura emoção. Tentei falar, muitas vezes tentei explicar, mas não deu. Sou bem assim, meu ciúme te afasta de mim, é, eu sei. Mas eu te amo e tema que faço o que for, não deixe que Batidão é sucesso. sucesso! DJ Marcos Cauê! Sou bem assim, meu ciúme te afasta de mim. Então sai da frente das cinco potências. O clima tá quente, se mexer esquenta. Então sai da frente das cinco potências. O clima tá quente, se mexer esquenta. Então sai da frente das cinco potências. O clima tá quente, se mexer esquenta. Então sai da frente das cinco potências. Produtora Matrix! Eu vou pro rolezinho, tá chegando as naves. Convida as novinhas pra curtir nessa viagem. Vou dar uma paradinha, curtir o áudio som. DJ Danilo detona junto com o Gleison. Tô a fim de girar, se liga na viagem. Ostentando o Xandão com as gatas lá no Thai Saudi. Estrói DJ Claudinho, manda aí mano mix. Um funk ou um reggae, um rap também um dance. Eu quero endoidar, virar minha cabeça. Eu vou curtir o som da luxuosa fuxiqueira. O DJ Daniel e o DJ Fernando. Solta a batida aí que as novinhas tão dançando. Quando eu sair de lá, vou pro seguindo a viagem, se liga é pancadão da carretinha, basta saúde. Mas já chegando lá, eu sei que não tô sozinho. É o DJ de Elcio mandando no sapatinho. E pra finalizar, terminando a viagem, vou levar minha gata na nave Coelho Saúde. A noite foi bacana, pra quem curtiu comigo. É o DJ e encheu top do som automotivo. E aqui no apoio, pra festa é final da linha. GDI, o seu meu mano, cinco potência de aguardinho. DJ Fabiano, e produtora Matrix. Aqui é o MCJ novamente, no trilho das aparelhagens, se ligou? Se o clima tá quente, se mexer esquenta, então sai da frente das cinco potências. O clima tá quente, se mexer esquenta, então sai da frente das cinco potências. O clima tá quente, se mexer esquenta, então sai da frente das cinco potências. Das cinco potências. Eu vou pro rolezinho, tá chegando as naves. Convida as novinhas pra curtir nessa viagem. Vou dar uma paradinha, curtir o áudio som. DJ Danilo detona junto com o Gleison. Tô a fim de girar, se liga na viagem. Ostentando o Xandão com as gatas lá no Thai Saudi. Estrói DJ Claudinho, manda aí mano mix. Um funk ou um reggae, um rap também um dance. Eu quero endoidar, virar minha cabeça. Eu vou curtir o som da luxuosa fuxiqueira. O DJ Daniel e o DJ Fernando. Solta a batida aí que as novinhas tão dançando. Quando eu sair de lá, vou pro seguindo a viagem, se liga é pancadão da carretinha, basta saúde. Mas já chegando lá, eu sei que não tô sozinho. É o DJ de Elcio mandando no sapatinho. E pra finalizar, terminando a viagem, vou levar minha gata na nave Coelho Saúde. A noite foi bacana, pra quem curte comigo. É o DJ e encheu top do som automotivo. E aqui no apoio pra minha GD e o seu meu mano, cinco potência de aguardinho. Essa música, ouve. O que seria de mim se tu não estivesse aqui? Não consigo imaginar sem tua boca pra me beijar. Tu és o meu abrigo, meu conforto e meu telar. Teu toque me fascina e me faz perder o ar. Tu és o namorado que eu sempre desejei. É com você os planos que eu sempre almejei. produção e mixagem. DJ Fabiano. Manda e me segue. Sucesso. As invejosas dizem que você arrasta todas. Yeah. Mas eu vejo que isso não passa de boato. Lourenço, o talento

Fabiano, aqui é moral. Perceberam no meu jeito, grande defeito. São marcas de grande amor que alguém deixou. No meu jeito retraído, divido meu sorriso, mas com ninguém. Eu sou fechado, feridas que não sarão. Dores que me levam a construir o meu próprio mundo. De Tailândia. DJ Fabiano. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. Agora vai pagar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe que se aqui, se é 28 da tala, eu vou ficar. E Fabiano, de Tailândia. Amém. E Brasil. DJ Edivando, botando na pressão. As minas já tão piando com o esquixando na mão. Essa aqui é a potência, super poderosa. Estrada Pancadão 3D, que domina Santa Rosa. Aê, Estrada Pancadão 3D. Aê, Estrada Pancadão 3D. Novinha tá muito louca, tá tirando até a roupa. Novinha tá muito louca, tá tirando até a roupa. Novinha tá muito louca, novinha tá muito louca. Tá tirando até a roupa. Novinha tá muito louca, novinha tá muito louca. Tá tirando até a roupa. DJ Fabiano, aqui tocamos lançamento. Aqui é o MC Tobias, fechadão com DJ Agnes das Produções, se liga. Aê, Estrada Pancadão 3D. Aê, Estrada Pancadão 3D. Novinha tá muito louca, tá tirando até a roupa. Novinha tá muito louca, tá tirando até a roupa. Aí, produtora Matrix! Sente esse grave, tá tremendo até o chão. As novinhas tão tirando, essa é a nova geração. Estrada e MC Tobias. Pode crer, DJ Barão e DJ Jairo tão botando pra ferver. DJ Edivando, botando na pressão. As minas já tão piando com o esquixando na mão. Essa aqui é a potência, super poderosa. Estrada Pancadão 3D, que domina Santa Rosa. Aê, Estrada Pancadão 3D. Aê, Estrada Pancadão 3D. Novinha tá muito louca, tá tirando até a roupa. Novinha tá muito louca, tá tirando até a roupa. Novinha tá muito louca, novinha tá muito louca. Tá tirando até a roupa. Novinha tá muito louca, novinha tá muito louca. Tá tirando até a roupa. DJ Fabiano, fazendo a sua festa. Produção e mixagem DJ Fabiano. Você me ouve, amor, amor, você me ouve. Você me ouve, eu nunca te ouvir. Mesmo assim, não desistiu de mim. Respiro, mas tá tão frio aqui. Eu vou só alguém chamar, será que eu devo ir? Eu estou tão mal, em coma, cheio de hematoma. Já não sei mais o que esperar por mim. Eu não tenho muito tempo. Quando eu sair daqui, eu vou mudar, só confia em mim. Vou superar, te peço amor, não vai me abandonar. Amor, amor, você me ouve, amor, amor, você me ouve, amor, amor, você me ouve, amor, amor, você me ouve, amor, amor, você me ouve, amor, amor, você me ouve. Ponto com. Em coma, cheio de hematoma. Já não sei mais, não sei mais o que esperar por mim. Eu não tenho muito tempo. Quando eu sair daqui, eu vou mudar, só confia em mim. Vou superar, te peço amor, não vai me abandonar. DJ Fabiano retornando as melhores músicas pra você dançar. O sucesso está de volta. Banda R-Voz. Se eu pudesse te mostrar uma canção, eu escrevi só pra você, pra você ligar o som e me ouvir nas ondas de uma estação. Não liga Fabiano. O profissionalismo e o talento que faz a diferença. Nunca te vi, não te conheço. Mas todas as madrugadas sonho com você. Com alguém que seja diferente como eu. Que queira dividir o silêncio de um quarto escuro. Se esconder atrás do mundo, assim como eu. Coitadinha da vizinha, maiou lá no roçado. Quando ela viu a cobra se mexendo no seu lado, vizinho veio correndo. Na sua frente uma cadela. Quando a cobra se assustou, entrou no buraco dela. Tire a cobra dela, tire a cobra dela. A vizinha desmaiou, pode ver a cabeça dela. Tire a cobra dela, tire a cobra dela. Era cria do vizinho, só queria picar nela. Só que é pica nela, só que é pica nela. A vizinha está gritando de tanta picada dela. Só que é pica nela, só que é pica nela. É picada pela bunda, picada pela canela. É picada pela bunda, picada pela canela. DJ Agrisson das Produções. É assim que se faz. Cuidado, minha gente, outra cobra se soltou. Essa cobra é venenosa, se chama surucucu. Cuidado, minha gente, outra cobra se soltou. Essa cobra é venenosa, se chama surucucu. Ela pica no seu pé, você para de sorrir. Essa cobra é desgraçada, olha ela atrás de ti. Ela pica no seu pé, fica no meio do povo. Ela já picou a morena, ela quer picar de novo. Ela quer picar de novo, ela quer picar de novo. A morena está gritando que ela quer picar de novo. Ela quer picar de novo, ela quer picar de novo. Mate logo essa cobra que tá no meio do povo. Só quer picar nela, só quer picar nela. A vizinha está gritando de tanta picada dela. Só quer picar nela, só quer picar nela. É picada pela bunda, picada pela canela. É picada pela bunda, picada pela canela. É mais um sucesso esse brinco de vocês. Fãzinho! Cuidado, minha gente, outra cobra se soltou. Essa cobra é venenosa, se chama surucucu. Cuidado, minha gente, outra cobra se soltou. Essa cobra é venenosa, se chama surucucu. Ela pica no seu pé, você para de sorrir. Essa cobra é desgraçada, olha ela atrás de ti. Ela pica no seu pé, fica no meio do povo. Ela já picou a morena, ela quer picar de novo. Ela quer picar de novo, ela quer picar de novo. A morena está gritando que ela quer picar de novo. Ei, Brasil. DJ Fabiano. É. Fuck. repito. É a equipe de rocha, é só curtição. Hoje eu vou curtir com nova dimensão. Então pega a visão, que nós tá chegando. Equipe de rocha, o bagulho tá esquentando. Agora tudo mudou, nossa fama também cresceu. Tem o DJ Ivanildo e Denildo e o Tadeu. Essa é a nossa mídia, então mando pra vocês. Tá ligado, pegada nova, quem lança é o MCJ. Já tô lançando mais uma, essa é a nova atração. É a equipe de rocha, com nova dimensão. Ela tá muito estressada, com raiva de tudo. Tem que dar pra ela uma dose de pitu. É a equipe de rocha, é só curtição. Hoje eu vou curtir com nova dimensão. Aqui é o MCJ novamente, no trilho das aparelhagens. Se ligou? Dark Produtora Matrix. Ela tá muito estressada, com raiva de tudo. Tem que dar pra ela uma dose de pitu. É a equipe de rocha, é só curtição. Hoje eu vou curtir com nova dimensão. Então pega a visão, que nós tá chegando. Equipe de rocha, o bagulho tá esquentando. Agora tudo mudou, nossa fama também cresceu. Tem o DJ Ivanildo e Denildo e o Tadeu. Essa é a nossa mídia, então mando pra vocês. Tá ligado, pegada nova, quem lança é o MCJ. Já tô lançando mais uma, essa é a nova atração. É a equipe de rocha, com nova dimensão. Ela tá muito estressada, com raiva de tudo. Tem que dar pra ela uma... É a equipe de rocha, é só curtição. Hoje eu vou curtir com nova dimensão. DJ Fabiano. Eu conheço essa pessoa que está chegando aqui no bar. Eu sei quem ela é. E o meu ex está ficando com essa mulher. Garçom, bota minha mesa lá do lado dela, que eu vou desabafar. Já bebi todas as mesmas e todos os segredos dele eu vou contar. Ela precisa saber que ele não peça e que é infiel. Eu já sofri nas mãos deste homem, meu Deus do céu. Preciso avisar que ela corre perigo, que vai se tomar charge. Mas sabe qual ela o que fez comigo? Prazer, eu sou a ex do seu atual. Não me leve mal, cê tá no beco sem saída. Ele vai ferrar com a sua vida. Prazer, eu sou a ex do seu atual. Não me leve mal, mas só pra você saber. Ele me chamava de amor e me traía com você. Banda 007, DJ Luiz da Night, o louco do mix. Já bebi todas as mesmas e todos os segredos dele eu vou contar. Ela precisa saber que ele não presta e que é infiel. Eu já sofri nas mãos deste homem, meu Deus do céu. Preciso avisar que ela corre perigo, que vai cedo ou mais tarde. Mas sabe com ela o que fez comigo? Prazer, eu sou a ex do seu atual. Não me leve mal, cê tá no beco sem saída. Ele vai ferrar com a sua vida. Prazer, eu sou a ex do seu atual. Não me leve mal, mas só pra você saber. Ele me chamava de amor. Prazer, eu sou a ex do seu atual. Não me leve mal, cê tá no beco sem saída. Ele vai ferrar com a sua vida. Produção e mixagem DJ Fabiano. Naquele dia que você se foi, saudade no meu peito foi o que ficou. Eu juro, não queria te machucar. Sei que é difícil até me explicar. O tempo é um remédio pra curar essa dor. Saudade sufocante foi o que restou. Te peço, me perdoe, pelo amor de Deus. Juro, nunca mais vai acontecer. Eu quero aproveitar um sentimento lindo que deixa escapar. Te peço, me perdoe, vem, vamos viver essa paixão ardente que vive em meu ser. Aquela aventura foi enganação, pois eu quebrei a cara, feri o coração. A vida às vezes ensina a gente a andar. Te quero, te prometo que pra sempre eu vou te amar. Dinho Absoluto, Dinho Absoluto, fazendo você dançar. Você se foi, saudade no meu peito foi o que ficou. Juro, não queria te machucar. Sei que é difícil até isso.